admira. Todo amor é um artifício e não acaba, e ninguém pode mudar. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que vai valer a pena de verdade. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que o amor é tudo que me interessa. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que vai valer a pena de verdade. Guardo tanto tempo em mim, tudo só pra te mostrar que o amor. FM, agora 3:15, nós ouvimos o Rapa com Sentimento, uma música do Lux Ferreira e Marcela Valle. E abrimos hoje o Tarde Wesb, banda aqui de Vitória da Conquista, banda 4 Beats, com a versão aí, um cover, né, do Roy Orbison, I Drove All Night. Bom, chegando por aqui, deixa eu colocar aqui outra trilha. Pronto, chegando por aqui, Yasmin Luene, nossa produtora, estudante de jornalismo, que também faz produção para a TV Wesb, e tá aqui agora às 3:13 para falar da agenda cultural de final de semana, que é muito importante, muita gente gosta, né, de saber se programar já sexta-feira. Boa tarde, Yasmin Luene. Boa tarde, Caio, mais uma sexta-feira por aqui. Boa tarde, ouvintes, tudo bem, Caio? Tudo em paz, e você? Tudo bem, tomando um cafezinho aí, né? É, quem fez esse café hoje? Caio, não acho... foi você. Não, fui eu, hoje não. Deve ter sido Ana Paula. É, tá bom, então foi Ana, Ana arrasa. Aqui tem um rodízio de quem faz café, de vez em quando eu faço também e tal, todo mundo faz café. Verdade. Mas me diga, muita coisa, muita opção. Coisa boa, inclusive shows, tem, viu, tudo. Caio, muito show, tem forró pra quem gosta, tem MPB. Tem evento aqui na Wesb hoje, tem 19 horas, você vai também. Falar sobre Vou ele? Vou falar sobre Pronto, ele. Pronto, que eu quero um ir. Show. Que vem aí para trazer a memória, né, dos 60 anos isso. Aí da ditadura militar. 1964, aqui no Brasil. Nada mesmo. Será como antes, é uma pergunta, né, que eles fizeram, e o show vai ter músicas que falam sobre essa temática do golpe, né? Sim. Que 1964 foi um golpe militar, né? Tentaram aí modificar a história, mas não tem como modificar, foi um golpe. Sim. E hoje, 19 horas, eu já tô falando. É, Caio já deixa tá dando pra você spoiler. Falar, vai, se solte aí. Então vamos lá, novo mês chegando, cai maio, e tem programação musical e cultural também para lá, de especial, como você já adiantou. Então, ouvinte, já se programe aí. Domingo agora é dia de primeira feira de vinil. O evento acontecerá, gente, no foyer do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, aqui em Conquista, da 1h às 19h. A ideia é reunir os amantes do vinil e os curiosos também, para uma troca de experiências. E, inclusive, os colecionadores poderão garimpar vender ou ainda trocar os seus bolachões no evento. Olha. A programação contará com música, exposição de livros, produtos sustentáveis também, artesanato e discotecagem, claro. Também será feita arrecadação de alimentos não perecíveis para serem doados para o projeto Maria Nilza. Então, se você aí que está nos ouvindo puder contribuir, vai ajudar demais o projeto. A entrada pessoal será gratuita e o evento aberto a você e leva também sua família. Caio, interessante. Olha, esse evento, você, hein? Você conhece vinil? Já teve experiência de imagens. Ouvir a música? Então você tem que ir lá, é muito legal. Tenho, viu? Muito legal. E como parte da reinauguração do Centro de Documentação Albertina Vasconcelos do Museu Pedagógico, acontecerá hoje o show 1964. Nada será como antes. No palco, a anfitriã será a banda Baile Solto, que esteve conosco aqui ontem, que convida Jéssica Maria, Rosalvo Santos, Márcia Lemos e Rubens Mascarenhas para uma noite de música, poesia e memória. O evento ocorrerá no Teatro Glauber Rocha, aqui na UESB, a partir das 7 horas da noite. A entrada também será gratuita, viu? Vale a pena aproveitar. Vamos agora para a programação musical. A Sador Chic House preparou aí várias atrações para você curtir o final de semana. Hoje, pela tarde, o som será com Giana Lopes, às 5h30. Pela noite, quem promete música de qualidade é Isaac Guimarães. E se programe aí, porque no sábado vai ter show o dia inteiro. À 1h tem Carlos Moreno, às 5h30 tem Lucas Lins e abrindo a noite, o som da vez será com Diego Rebouças. No domingão, você poderá curtir Danny Fly. E agora, fique ligadinho e ouça comigo a programação do Oxente Food, gente, para você ir aproveitar muito bem o final de semana. Hoje tem Teco Os Bartira, às 8 horas da noite. No sábado, os shows ao vivo começam cedo. À 1h da tarde, tem aquela Brasilidade com Herbert Santos e pela noite vai ter forró para não deixar ninguém parado com a banda Andrade de Sertânia. Às 8h. O forró já tá entrando, viu, Kai? Na programação musical aqui da cidade. Que bom. E no almoço de domingo, você é convidado a ouvir Kessler à 1h da tarde. Eu quero saber se você aí ficou animado para aproveitar esse final de semana. Vai ter discotecagem, gente, MPB também, forró. Não dá para não aproveitar. Kai, como você vai aproveitar o seu final de semana? Então, quero saber. Hoje eu já quero aqui no Teatro Glauber Rocha, aqui do lado, né? Saio daqui 19, já vou para lá pra gente aproveitar esse show que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso mesmo. Nada será como antes. 19h e você que tá ouvindo tá convidado, né? Uhum. Entrada franca aqui no Teatro Glauber Rocha, aqui na UESB. Teatro super bonito, confortável, acústica maravilhosa. Pra todo mundo. E tá todo mundo muito empolgado com essa reabertura, sim, porque é um tempo que ficou um pouquinho parado aqui os eventos na UESB, mas com certeza, a partir de agora, o negócio engrena e esse show já é um marco aí de muitos outros eventos que vão acontecer no nosso Teatro Glauber Rocha pra toda a comunidade Vitória da Conquista, né, Yasmin? É isso mesmo, Kai. Vale a pena conferir. É um evento gratuito em uma universidade pública para toda a família. Importante também essa memória, né, de trazer à tona esses tempos que vivemos, né? E o transporte é fácil, né? Ônibus aqui para todos os bairros de Vitória da Conquista, aqui na porta. Então não tem muito problema para vir aproveitar. Não. Beleza? Beleza, Kai. Mas então, 4h, como tem, é? Hein? Geração Hit aqui no estúdio ao vivo. Então já eles estão chegando por aí. Beleza. E aí você me pediu uma música que tá aqui no ponto. Pedi uma música. Qual é? Influência do papai. É, seu pai te influencia bem, né? Que você gosta de Engenheiros por conta do seu pai. É, né? Verdade. E agora Paralamas por conta deles também. Não, dele? Manuel Messias, um lá de Minas. Aqui, seu Manuel Messias, parabéns aí. Sua filha é uma pessoa muito bem criada. Meu pai é um querido. Valeu, um abraço pro Manuel. Essa música é pra ele, né? Vamos lá. Vamos lá, pra todos nós então. Abertos. café. Só não sabe mexer. Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Bala, putas, travestis, barra, os filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra com a cintura do mal. Alagados de Strange Town, favela da maré, a esperança não vem. Só não se sabe bem que a arte de viver da fé. Só não se sabe bem que we'll be right back. acordei, o mundo parece mais calmo. Ou será que o agitado era o meu ser bem cansado de não te ter? Hoje acordei e as cores fazem mais sentido. Ou será que é o infinito dando fim ao meu conflito de não te ter? Só você sabe que eu gosto de assistir filmes de suspense, mas que me deixam dormir. Só você sabe que eu tomo de manhã um café amargo e bisnaguinha com avelã. Só você que sabe que quando acaba a luz, o medo que me dá. Só você que sabe que eu só fico bem quando você está. Quando você está. Hoje acordei, o mundo parece mais calmo. Ou será que o agitado era o meu ser bem cansado de não te ter? Hoje acordei, as cores fazem mais sentido. Ou será que é o infinito dando fim ao meu conflito de não te ter? Só você sabe que eu gosto de assistir filmes de suspense, mas me deixam dormir. Só você sabe que eu tomo de manhã um café amargo e bisnaguinha com avelã. Só você que sabe que quando acaba a luz, o medo que me dá. Só você que sabe que eu só fico bem quando você está. Quando você está. West FM, você ouvindo Marina Gold com a música Bisnaguinha. Teve também Chico Science e Nação Zumbi, Sangue de Bairro, música do Chico Science e do Hortinho. E ainda Paralamas do Sucesso, Alagados, do Herbert Viana. Agora 3:30. Quando a Zefa chega com aquele prato de frango com batata e diz... Tá na mesa! Lá atrás, o Augusto, fiscal de segurança do alimento, avaliou tudo e disse... Tá inspecionado, tá seguro. O governo federal tá sempre trabalhando para garantir que o alimento que chega à sua família tenha a qualidade e a segurança que você merece. Alimento inspecionado, tá na mesa, tá seguro. Saiba mais em gov.br/alimento-seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil, União e Reconstrução. Música de qualidade com artistas regionais. É marcação. Um tum tum tum bate no compasso do meu coração. Meu corpo é feliz com samba. Um samba de mulher preta. Meu samba é bem mulher. Até quem fica sentado acompanha batendo pé. Meu samba é de mulher preta. FM, mais cultura para você. 97,5 Vitória da Conquista, 106.1 em Jequié e onde você estiver. Baixe o aplicativo USB FM na loja do seu celular. Braços pro lado e pro outro, balanço dessa canção. Tudo... A rádio que você gosta de ouvir. USB FM. USB FM, agora 3:31. Você está curtindo o programa Tarde USB até às 5 da tarde. Daqui a pouquinho, às 4, estaremos aqui ao vivo com a banda Geração Hit.

testando, 1, 2, 1, 2, Jota Quest. E no país da CPI, vem aí, teste pra liberar a mente. E aí, deixa o sentimento fluir, isola o que não serve, não perde tempo com o que não procede. Libera, antes que seja tarde, antes que o gatilho do tempo dispare. Vem pro bairro, joga as mãos no ar, tira o poder do mal pra alegria reinar. Será que dá pra mudar? Sei lá, amanhã eu vejo isso. Eu só levo da vida o que eu vivo. Eu vivo da vida que eu levo. Eu só levo da vida o que eu vivo. Eu vivo da vida que eu levo. Amo meu Brasil, mas hoje tem bairro. Sinceramente, libero a mente. É tudo, tudo que eu quero. Libera a mente, hoje tem baile. Libera a mente, hoje tem baile. Da minha vida, o que eu vivo modernamente, sem risco. Vivo da vida louca que eu levo e os meus parceiros por perto. Levo da minha vida, o que eu vivo. Eu libero a mente, sobrevivo. Vivo na vida louca, Rogério. São os meus parceiros por perto. Eu só levo da vida o que eu vivo. Consciente, pensamento moderno. Vou pro baile liberar os sentidos. Tá doida, vida louca que eu levo. Vai, Evandro. Vou pra turma de sempre, como antigamente. Tem dizendo, desarmado, livre e vivendo honestamente. Miseramente, hoje tem baile. Joga as mãos pro ar. Pra alegria reinar. Miseramente, hoje tem baile. Demorou. Tranquilo? Tranquilo. Aí, fica estressado não. A gente vai achar uma saída, falou? É isso aí. Na medida certa do seu bom gosto. SBFM. A gente se entrega à beleza, se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida pra um beija-flor te beijar. Te beijar. É tão bom quando a gente tem fé e acredita. Existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem levar a sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom e cola dos pedaços da vida e sentir toda a ira incontida que teme queimar todo o ser e esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Sabe que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser. Ah, é tão bom. É tão bom, é tão bom. É tão bom a beleza. Se sente em total realeza com a natureza e o amor. É tão bom quando cicatriza uma ferida, abrindo as portas da vida pra um beija-flor te beijar. Te beijar. Sentir toda a ira incontida que tem em queimar todo o ser, e esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios no ser. É tão bom. É tão bom. O SBFM, você ouve Luiz Caldas, versão diferente aí de uma música conhecida, né? É tão bom, letra dele, e teve a participação da banda de Boca. Antes, Jota Quest, Libere a Mente, música do Rogério Flauzino e também do Evandro MC. E abrimos este bloco com o Thiago York, Amei Te Ver. Na SBFM, faltando 14 minutos para as 4 horas da tarde. Deixa eu mandar um abraço aqui, deixa eu olhar aqui no celular. Um abraço aqui pra Dani Mangabeira, que está aqui na UESB, ouvindo a UESB FM, claro, né? O programa Tarde UESB, e ela mandou mensagem aqui dizendo que a tarde dela fica bem melhor, né? No clima aqui do Tarde UESB, pediu uma música que a gente vai atender, sim. Música aqui de Prata da Casa, né? Cantora aqui de Vitória da Conquista, a Georgia Nunes. Um samba de mulher preta. Vamos curtir aqui a Georgia Nunes. Tudo no meu corpo é marcação. Um tum tum tum bate no compasso do meu coração. Tudo no meu corpo é marcação. Um tum tum tum bate no compasso do meu coração. Meu corpo é feliz com samba. Meu corpo é feliz e samba. Tudo no meu corpo é marcação. Um tum tum tum bate no compasso do meu coração. Meu corpo é feliz com peço licença a tia Ciata com seu partido alto e Jovelina com seu bagaço da laranja. Dona Ivone Lara sempre foi um sonho meu. Elza Soares, a carne mais rara do meu samba. Clementina, Bete Carvalho, Alcione e Leci Brandão são quem me orientam. Mariange Castro e Tereza Cristina não deixam morrer a força que vem da raiz ou dos seus altares. Fazem samba de mulher preta, meu samba é bem mulher, até quem fica sentado acompanha batendo pé. Um samba de mulher preta, meu samba é bem mulher, até quem fica sentado acompanha batendo pé. Meu corpo é feliz com samba, meu corpo é feliz e samba, meu corpo é feliz com samba, meu corpo é feliz. Você está ouvindo a UESB FM. Na tua boca, na tua lambida, ferve essa vontade, me deixa mordida. Minha joia, minha prata, minha flor de sol. Eu gosto do teu jeito embaixo do lençol. Quase perco tudo no teu corpo nu. Ai, ai, eu quase perco meu juízo também. Pode ser tudo. na UESB FM, Adriana Calcanhoto, Mulher Sem Razão. Ouvimos ainda a Luci Alves e a Raquel Reis com Melaço. E música da Georgia Nunes, Um Samba de Mulher Preta. Na UESB FM, faltando 4 para as 4. Demais é, não é só eu que digo isso não. Tua cara na televisão, não me adianta falta. Não vamos esperar o ano acabar de novo pra gente se ver. Escala o oceano, búzios que eu nado, montanhas pra gente se achar. Nossa linha entre o sim e o não, literatura cheia. Te amar é fácil demais, é. Não é só eu que digo isso, não. Tua cara na televisão, não me adianta falta. Não vamos esperar o ano acabar de novo pra gente se ver. Esse fundo sem explicação. Se bem que você também não me entendeu, e então eu me fui Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixo assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. Que me dá, isso vai sem eu dizer. E se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Mas isso vai doer. E o que eu ganho e o que eu perco. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não. Mas bem, filme agora 4:03. Olha, a música tá cortadinha aqui, né? Depois a gente vai arrumar aqui. Pequeno problema aqui na mixagem, mas você ouviu a Milena, a música Mais Uma de Amor do Lulu Santos. E a gente vai ficar devendo ela inteirinha depois, tá? Agora 4:04, daqui a pouquinho depois do intervalo a gente tá de volta. O pessoal da banda Geração Hit já tá por aqui, né? Acho que tá faltando alguma pessoa, algum componente da banda que tá chegando aí. Mas já já a gente abre aqui os microfones pra gente conversar com a banda, ouvir música e bater papo. Rapidinho depois do informativo WESB. WESB FM informa. Cultura. Segundo encontro com escritores. Nesta sexta-feira, às 19 horas, na sala da Academia Conquistense de Letras, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, acontece o segundo encontro com escritores. A ação é uma iniciativa do coletivo Escritores Conquistenses. A atividade busca agregar escritores e escritoras da cidade para trocar experiências sobre o fazer literário, mercado editorial, prêmios literários e outras questões ligadas à cultura. O tema desse encontro será a literatura escrita por mulheres e tem o objetivo dar visibilidade às autoras e seus textos. E pensar em que medida a literatura escrita e lida por mulheres nos afeta e faz parte do nosso repertório. O evento não é exclusivo para mulheres, mas sim para pessoas interessadas na produção literária. Aos companheiros homens que irão comparecer e queiram apresentar, fica a provocação de que sejam textos escritos por mulheres, como um exercício de deslocamento de perspectiva. Atualmente, o coletivo é composto por 81 membros. A intenção é promover os encontros como uma ação permanente da agenda cultural da cidade, ocorrendo todas as primeiras sextas-feiras do mês, no Centro de Cultura. Para mais informações, acesse o blog ou o perfil do Fórum Literário Sertão da Ressaca. As informações são da organização do evento, com produção e locução da estudante de jornalismo,

UESB FM informa. Mundo. Quais são as três universidades da América Latina entre as 100 melhores do mundo? A lista de 2024, elaborada por uma empresa de análise, é liderada mundialmente pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. O ranking é um dos mais prestigiados do mundo. O principal fator que ele leva em consideração é a reputação acadêmica, mas inclui também outras métricas, como o número de docentes por aluno. Nessa lista, há três representantes latino-americanos, um deles no Brasil. Universidade de São Paulo, USP. Hoje é a maior e mais prestigiada universidade do Brasil, com mais de 65,7 mil alunos, segundo o levantamento do QS World. A USP ocupa o 85º lugar no ranking mundial. A universidade vem subindo posições na lista nos últimos anos. Alguns lugares abaixo, a Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM. Ela ocupa a 93ª posição, tendo também melhorado sua posição nos últimos anos. Fundada em 1910 como uma universidade nacional, seus quase 160 mil alunos o tornam a maior da América Latina e do mundo. A UNAM tem três vencedores do Prêmio Nobel entre seus ex-alunos. Universidade de Buenos Aires, UBA. Embora tenha caído em um ano do 67º para o 95º lugar, é uma das melhores universidades da América Latina. Fundada em 1821 na Argentina, é uma universidade pública gratuita onde se formaram cinco ganhadores do Prêmio Nobel. As informações são do site G1, com produção e locução do estudante de jornalismo Carlos Eduardo para o UESB FM. UESB FM, música, informação, formação e conhecimento. Música de qualidade com artistas regionais. Quando canto, sou assim. Posso até sentir em minha voz de um anjo. Anos luzes, minha voz soar. No céu, na terra, imensidão do mar. UESB FM, mais cultura pra você. 97,5 Vitória da Conquista, 106.1 em Jequié e onde você estiver. Baixe o aplicativo UESB FM na loja do seu celular. Quando canto, sou assim. Posso até sentir a força de um menino. Você ouve agora o UESB Retrô. Duas horas com as melhores dos anos 70, 80, 90 e 2000. UESB Retro.

FM. UESB Retro. UESB Retro. O melhor do flashback. Desculpa.

partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Você ouve agora o UESB Retrô. Duas horas com as melhores dos anos 70, 80, 90 e 2000. O UESB Retrô.

tocarla solo para mí. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevo. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. Negro, di pinto di blu. Felice. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba en la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.